Delta 3, 816. Stan 3816 aos 29, Alfa Juliette para o Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, Delta 3816. Pista tá uma molhada, não tem nenhum repórter pra gente. É porque a chuva foi bem mais cedo, acreditei que estivesse mais seco. Esse, inclusive no metano e no atismo não tinha nenhum reporte. Eu tava lendo, obrigado, boa noite. 7, obrigado pela informação, 386, desculpe. Salvador Argentina 19911, request clear. No, 19911, stand by for copy, prepare 71 departure. Number 1 departure, clear for radio taxi, ready for pushback and okay, setup. Radio stand by for pushback and setup, Argentina 1911. Okay, standing by Argentina 19911. Argentina 19911, right to copy. Clear to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 400, level Zulu 44 until Seguro, then up November 857, then S5. Departure from A10 after departure right turn, from 1 departure, then fly Lida, then Dorsal. 5411. Is this clock? Salvador approach frequency 120 is low. Clear Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 400, upper Zulu 44, hasta Sierra Corson Romeo, then uniform November 857, second route 5110, turn right. Number 1 departure, Skok 1411, then frequency total 120.8, Argentina 1911. The code is 5411. Skok 5411, Argentina 1911. Readback was correct, you're clear to push back step, come for text. Clear for push-up and start-up, Argentina 1911. If Confirm. Good to push back setup, coming for taxi. Okay, ready. Ready to taxi, Argentina 1911. Clear taxi via April 1, taxiway India, on hold point, call me again for ready for takeoff, Argentina 1911. April 1, April India, Goldor 1110, Argentina 1911. Ventura 1-9-1-1, clear to line up and take off from 1-8-1-0. Winds 200 degrees, 2 knots. Clear and take off from 1-1-0, Argentina 1-9-1-1. Argentina 1-9-1-1, airborne at 4-5, contact Salvador approach 119 decimal 8. Correction 120, 120 decimal 8. 120 decimal 8, Argentina 1-9-1-1. Salvador, Argentina, 1-9-1-1. Argentina, 1-9-1-1. Fiz a contexto de parte, clássico acelerador 4-0-0, para Salvador. Salvador, Salvador, clássico del 4-0-0, Argentina, 1-9-1-1. Controle Salvador, Oceania 6258, passo 220, parou no 50, informação Delta. Oceania 6258, desce para nível de voo 050, que é legal no 0 no 4. 50 no 0 no 4, Oceania 6258. Salvador, Argentina 19011, request Didek, salvo, get to what word? Where's 1911? Didek, salvo, Argentina 19011. Argentina 1911, request Taire Toglu, due to what weather? Stand by 1911, Nikki. Standing by Argentina 1911. Rodolfo, bom dia, etapa 2507. Eu sei. Por gentileza, poderia-me indicar a saída que nós vamos fazer? Qual é a primeira aerovia? A primeira aerovia é Upper Zulu 110. Ele é da Puca. Da Puca com a transição Zipar, ok. Obrigado. Say again, please, for Argentina 19911. Argentina 19911, confirm me heading due to make a deviation. 210, heading 210. How many miles? 20 miles. Roger. Oceania 6258, desça para 2006, autorizado o sinal de dirigimento ILS-X-Way, reporte estabilizado no localizador. S-2000, autorizado o sinal ILS-X-Way, informando no localizador Oceania 6258. Argentina 1911, contact City Center, I want to reach decimal 35, 125, decimal 1. 125, Argentina 1911. Programa 250, eu estou informando que tem chuva leve sobre o campo, pista molhada, porém o campo está permanente igual. Gente, eu estou na 6258. Prossiga. Golf Tango Romeo, na reta 12, estádio 1, para o mesmo da posição 5. Golf Tango Romeo autorizado, início de reboque, reporte ao término. Golf. Confirme sua velocidade. 2509, seu nome é 258. Sente. Solicitador Oceanor 6258. Oi, Salvador, Oceanor 6258, 3 milhas para o Oceanor 6258, ajuste no 04, continuar a aproximação, reporte visual com campo. Para visual, Oceanor 6258. Agora sem chuva sobre o campo, a pista molhada. Sim, Oceanor 6258. Pistão 6258. Sou autorizado pistão 0, vento 190 graus, 7 mais. Livre pouso no 0, Oceanor 6258. Salvador de Golf Tango Romeu. Gente do término, Golf Tango Romeu, uma boa noite. Boa noite, Golf Tango Romeu, liberando a pista, posicionado na ponte 5. Obrigado, boa noite. T58, Sol 05, direita, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, Oceanor 62, corte. Comandante, bom dia, Portugal, 2507. Fase 07, stand by for copy, prepare Puka de Pacha. Standing by, é Portugal, 2507. 225-07, ready to copy. 225-07. Filete Lima pra Papa, pra Tango, flight level 350, vai pra Zulu 10 until Natal, then upper November 873, and then as file. Departure for 1-1-0 after departure, left turn, Fuka departure, depart transition, squawk 5-4-3-0, Salvador approach, frequency 120.8. Vista Lisboa, Fantasma 350, Upper Zulu 10, Natal, 10, Upper November 873, Runway 10, Puka Departure, Depart Transition, Squawk 5430, Squawk Departure Frequency 120.9, that's 2507 heavy. Readback was correct, call me ready for pushback instead of EAT 11. Yes.